Para si. A carretinha que treme tudo por onde passa. Alô, Quitandinha! Das produções de Ico Araci, o novo conceito em produções no Pará. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.